numa casa espírita, vamos buscar a ajuda de alguém, vamos auxiliar, porque na hora que a gente vai auxiliar o semelhante, a gente esquece dos nossos problemas, né? A gente tira a lupa, a lente de aumento do nosso problema e vê quantas dificuldades que existem na Terra. Quem aqui assistiu o filme Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio? Levante a mão, por favor. Não é fantástico? É um choque de realidade, não é? A gente está aqui reclamando da vida e vai ver o drama da África. Quantas famílias sendo trucidadas, separadas. É um filme que é triste, mas que tem um final feliz. Assistam, vale a pena. Nem que seja pelo Leonardo DiCaprio ou por aquela outra atriz muito bonita que tem nele, mas é uma lição de vida para nós. Aqui é um mundo de provas e expiações. A felicidade nós encontraremos, sim, mas os mundos próximos, o mundo de regeneração e que se avizinham, o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. Vamos ter essa consciência e essa esperança, porque vamos vencer a noite escura da depressão, porque tudo passa. Tenhamos paciência, tenhamos humildade. Aproveitemos aquele momento para refletir, para meditar, para nos engrandecer espiritualmente e para aprender com Jesus a paciência, a penitência, lembrar do pobrezinho de Assis, que sem necessidade se penitenciava durante muitos dias pedindo somente pão e água, jejuava muito, Freilhão lhe levava tão poucos suprimentos e ele orava incessantemente ao Altíssimo, agradecendo pelo irmão Sol, pelo irmão Vento, pelas irmãs abelhas. Era um ser em plena comunhão com Deus. Já que eu comecei a falar dele, eu queria falar da alegria. Alegria, meus amigos, é uma bênção em nossas vidas. Sejamos mais alegres. Eu sei que na Casa Espírita vem muita gente sofrendo com muitos problemas, mas a alegria é um bálsamo em nossas vidas. Lá no livro Os Prazeres da Alma, que fala das potencialidades divinas que todos temos, a generosidade, a serenidade, a caridade, a alegria, é uma virtude dos bons espíritos e é verdade. Em Fortaleza, eu fui médium de transporte. Trabalhava na Federação Espírita do Estado do Ceará e apanhava os palestrantes no aeroporto, transportava com meu carro até o hotel, transportava de volta para o centro de convenções, para o aeroporto. Era médium de transporte e conheci os maiores palestrantes do Brasil. E tive a oportunidade de privar da intimidade muitos deles e todos eram alegres, felizes. Vocês já viram a palestra da Maisy Braga? Que encanto que é! Sempre sorrindo, sempre contando histórias edificantes. Então, eu estive ao lado de Divaldo Pereira Franco, completou 80 anos no dia 5 de maio, de uma jovialidade, uma alegria encantadora. Raul Teixeira sempre brinca nas suas palestras. Isaías Claro, promotor de justiça da vara criminal em São Paulo, de uma doçura, de uma afabilidade impressionante. Alberto Almeida, representante da Federação Espírita na região norte, de um carinho, de um amor que a gente se encanta com suas palestras. Frederico Menezes, baixinho lá de Pernambuco, mas de um coração gigantesco, cantando os louvores ao Senhor. Todos eles, sem exceção, alegres e espirituosos. Chico Xavier, Zé Raul Teixeira nos diz que dava para se ouvir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa, porque ele adorava contar causos e mais causos, piadas singelas. E Francisco de Assis, o espírito dos mais perfeitos a pisar no solo da terra, era o cantor da alegria, apesar da sua vida sofrida, estava sempre em alegria, o poeta da natureza. E quando ele vai até o deserto, vai até visitar as regiões